um de menor, Deus multiplicou a vida de Abraão. Multiplica a vida do jovem, tirando da solidão. Isolados eles estão, dormindo no chão, que nem um cidadão na cela fria sem informação. Senhor, por favor, mostre pra eles o seu amor. Eles não foi fiel, mas na cruz você já perdoou. Só quando perdemos a liberdade damos o valor. Se não regar o jardim, pode matar a flor. Na ilusão da programação, um dia eu se precipitou. No pecado rodou, o diabo não escapou. Cristo Redentor, pelo seu amor vale o sacrifício. Andar nos caminhos do Senhor, sair dos vícios. Reality show, desejo da carne pra enganar. No ódio, ira, orgulho, mentira, idolatria. Vou acreditar em Jesus, só Ele é santo. Na terra muitos falsos profetas no engano. Nas bênçãos de Deus, me equilibrando. Caindo, levantando, o evangelho eu vou pregando. Jesus o alvo, a Bíblia, a bússola na direção. Igreja sagrada, corrente, a fé é dos cristãos. Resgatar do coração, das profundezas do mundão. No púlpito agradeça a Deus pelo seu perdão. Qual é a cena que você quer viver? Qual é a cena que você quer se envolver? Se a vida passa como um filme, que personagem é você? Qual é a cena que você quer viver? Qual é a cena que você quer se envolver? Se a vida passa como um filme, que personagem é você? A cena de uma vida que precisa de cuidado, precisa de amor, precisa ser amado. E meu chegado só te vejo pelos cantos, cabisbaixo a pensar e se derramando em prantos. Cê estás vivendo no mar de ilusões, não queira ser cativo desses oceanos de paixões, que é o mundo e suas vaidades, prazeres ilusórios e falsas felicidades. No palco de sua história a cena é lamentável, só o Senhor pra te tornar um personagem amável. É você, onde você estiver, alienado pela TV ou nos lares de Lucifer. É o que cê quer, ser notado por alguém que dê valor à sua pessoa e te queira bem, bem. Vai mais além o que acontece em muitas vidas. Arrogância, soberba e vaidade sem medida. Esse é o episódio em que parte entra Jesus. No começo, meio, fim, se for assim já fez jus. Se desligando totalmente desse mundo, mas infelizmente você se encontra em sono profundo. E só desperta com um balde de água fria, em forma de exortação repleta de sabedoria. Sabia? Seu comodismo não vale a pena. Seu próprio egoísmo vai te dizer qual é a cena. Qual é a cena que você quer viver? Qual é a cena que você quer se envolver? Se a vida passa como um filme, que personagem é você? Qual é a cena que você quer viver? Qual é a cena que você quer se envolver? Se a vida passa como um filme, que personagem é você? Cristo faz conexão entre a humanidade caída e fracassada e a fonte do poder infinito. Mas aí, o que você representa aqui nessa terra? Mesmo sem participar dos prazeres dessa vida, podemos ficar alegres ao contemplar a vida por vir com Jesus. E aí, se a vida passa como filme, que personagem é você? De cá quem fala, conceito crítico e herói de fé.